André Cedez, potência dos paridões. Eu vou dar carinha pra essa garota. E no final vai fuder com a tropa toda. E no final vai fuder com a tropa toda. Usa black lança, tua bunda balança. Usa black lança, tua bunda balança. Homem, quanto balança, balança é isso. Usa black lança, tua bunda balança. Usa black lança, tua bunda balança. E no final vai fuder com a tropa toda. No final vai fuder com a tropa toda. Eu vou dar balinha pra essa garota. Eu vou dar balinha pra essa garota. No final vai fuder com a tropa toda. Aline Marques, a blogueirinha estourada de Roraima. Vem pra roça, vem. Vem, cala, vem. Cala, vem. Oi, oi. Usa black lança, tua bunda balança. Usa black lança, tua bunda balança. Homem, quanto balança, balança é isso. Usa black lança, tua bunda balança. Usa black lança, tua bunda balança. E no final vai fuder com a tropa toda. No final vai fuder com a tropa toda. Eu vou dar balinha pra essa garota. Eu vou dar balinha pra essa garota. No final vai fuder com a tropa toda. Motos de quebrada, o estouro de Roraima. Vem pra roça, vem, vem calo, vem. É pra tocar nos paredões. Onde? Galo da roça.